Iratec, a gente viu BP. E o Iratec é o professor da Gisele. É, meu nas, nas redações. É, exato. Pós-redação. Pós-redações, então, mais ainda. Grande Iratec. Iratec, eu sei que você tem essa fama. Todo mundo fala que você é o culpado. É o after, né? É, o tal do after. É. O after sem cortes, no caso do Iratec, fique tranquilo que eu sem cortes. Não, eu só digo uma palavra para Gisele e pro Iratec. Fruta. Bola parada, falta pro Cascavel, vem cruzamento à meia altura, fecha a porta bem, alivia, fez o corte Pablo, lá desarmou, armou contra-ataque pela ponta esquerda, tentou chegar Canobi, a boa proteção, a lateral do gramado, apenas manual, marcou o árbitro, Leilson protegeu e ganhou. Chabot falou pra gente aí, Vinícius. Só corrigindo uma informação no início da partida, o atacante Peterson, ele foi relacionado, mas ele não tá no banco do Juan Carlos Osório. O Juan Carlos Osório relacionou 19 atletas, 18 estão à disposição, mas o Peterson não está no banco. Ah, perfeito. Que loucura, né, Marcelo? Gente no banco, então, hoje, né? Pois é, não, isso que é engraçado, né? Sete jogadores, a gente até desacostumou a ver apenas sete jogadores. Ainda mais jogando em casa, né? Que se aproveita os Júniors, de repente, e o Peterson foi... Ele não queria colocar em campo, então só queria que ele se ambientasse. Né? Agora, é muito claro, né, Marcelo, que a ideia de preparação do Atlético para essa temporada, ela é radical. Quando o cara foi avaliado no jogo seguinte, perigo ele ficar fora até do banco, como ficou o Pedro Henrique. Então, assim, é descanso absoluto pros caras. É a mesma coisa, né? Thiago Heleno e Fernandinho, é óbvio que não vão pra Londrina no sábado. Ah, né? Bem provável, né? Se bem que o Fernandinho acho que até gostaria, né? Porque deve ter familiares por lá ainda. É, mas talvez mesmo por esse lado, mas daí não deve jogar. É. Pode ser que o Fernandinho vá... Aquele negócio, mais pra voltar à cidade natal. Mas como tem jogo quarta aqui contra o Operário, nem sei se vai valer desgaste, o caso. Né? É, exatamente. Seria mais por opção dele, imagino. Né? Se ele dissesse, ó, gostaria de viajar, rever os amigos, enfim. Mas pelo clube, imagino também que não jogue. Estamos com os primeiros 3 minutos de bola rolando, 3 de jogo no espetáculo. Para Atlético e Cascavel, placar 0-0. E a pontada é rubro-negra pela ponta esquerda. Canobio tá com ela, preparou, fechou pro meio, fez a finta. Saiu da marcação, João Pedro deu toque mais atrás, armou pela minha direita. Na inversão, bola boa na ponta. Agora, olha o Coelho aí, ó. Reclamando uma barbaridade. Puxou, mostrou a camisa pro árbitro. Não entendi essa não, viu? O que o Coelho tentou falar com o árbitro? Vamos ver se a gente entende. Ah, o árbitro deu toque no braço, por isso que ele mostrou. Puxou a camisa e foi na barriga. Mas deu uma ajeitadinha com o braço mesmo, não, Vinícius? Deu uma ajeitada sim, Marcelo. O Bandeirinha tava do lado, né? Conseguiu beber em um lance. O Coelho ficou maluco, mas não adiantou de nada. Falta contra o atacante. Claro, não tem VAR. Mas tem televisão, fica feio até pro jogador. Não, pode não ter tido a intenção, mas o braço ajudou a continuar com a bola. Não, o braço ajuda a dominar. E Marcelo, hoje agora tem essa questão na própria regra, né? Lá vai o Cascavel. Chegando no meio da rua, chute forte pro gol mais torto, a linha de fundo. Só o tiro de retorno, pode falar. Ofensivamente, a bola bateu na mão, não é falta. Bateu na mão, o lance é impugnado. Foi o que aconteceu nesse lance. E eu acho, claro, poderia dar discussão, mas pelo menos não ficava mais na mão da interpretação. Poderia ser para mim em qualquer parte do campo. Ah, com intenção sim. Ou não, pronto, é o basquete. Tá no pé e tal. Isso resolveria muito aí problema. Aí, assim, poderia ter uma injustiça? Teria. Mas aí, aquele esquema de interpretação, eu acho que diminuiria muito a injustiça. Podia ter um lance ou outro, bom, mas esse não teve intenção, mas tá escrito, tá na regra. E no basquete, entendeu? É bem assim, a bola às vezes bate no pé inadvertidamente, mas bateu no pé, posse de bola para outro time. Parou, exatamente. Fala aí, bateu no pé no basquete, quero mandar um abraço para ele hoje, depois de muito tempo que não falava com ele, Marcelão Dias Lopes, figura espetacular, né? Até brinquei no programa hoje com o Luiz Carlos Martins, só... Aí é um cara à altura do Cris, né? Me cobrando que eu tomei um chupinho ontem. Eu vi que tava animado. Aí o homem ficou com vontade. Viu só, Ira? Depois você que leva a fama. Pois é, né? Né? Você quietinho. Que fase, viu? Tomando água em casa. Não, mas na hora que o Iraptã pensa em ir, eu já tava voltando. Tem essa diferença. Ah, tá. Então tá bom. Mas o horário daí é outra discussão, né? Bola aberta pela ponta esquerda. Passarinho que anda com morcego. Ah... Vai dormir de ponta cabeça, não tem jeito. Bola aberta pela minha direita. Armou jogada, Madison faz a finta pela minha direita. Recolheu, tá no meio. Ele prefere mais atrás ainda, abrindo jogada. Dali solta a bola com o Thiago Heleno. Abriu pela canhota com o Gamarra. Gamarra, lançamento direto pra área. Lançamento muito forte. Passou por todo mundo, fechou a porta. Carlinhos aliviou o perigo, mas saiu errado. Nos pés de Coelho. Coelho preparou, bateu, explodiu no Carlinhos a bola. Sobra da intermediária com o Madison pela minha direita. 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo. 0 Atlético, 0 Cascavel. Tempo e placar em Cianorte, Gabriel. 35 minutos da primeira etapa. O Coritiba Curitiba segue vencendo o Cianorte pelo placar de 1-0 com gol de Robson. E como é que tá o jogo por aí, Iratã? O Curitiba tomou as rédeas da partida, né? Depois do 1-0, segura, tem mais posse de bola. O Cianorte tenta acelerar o jogo, mas ainda não conseguiu uma grande finalização, não conseguiu criar um grande lance de perigo contra a meta do Morisco. O Curitiba melhor na partida. Tudo isso a banda me conta pra você. Bola campo de retaguarda, recomeçando o jogo, tocando nela, a bola está com o Thiago Heleno. Preparou da quarta zaga, domina e vem com ela. Se ligue na banda B todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, das 8 às 11. O Rei do Rádio está aqui. Luiz Carlos Martins, a maior audiência do rádio paranaense há mais de 40 anos. Luiz Carlos Martins, da Banda B, a Rádio do Coração. E agora o João Pedro ergueu o pé. Demais, mas não chegou a erguer o pé na cabeça do jogador do Atlético, colocou a mão na cabeça. Dá pra entender, Vinícius? Ele acertou o peito, na verdade. Ele não encostou muito, né, Marcelo? Só que só pelo jogo perigoso, já marcou a falta. Só que o Gamarra saiu com mão na cabeça ali, deu a entender que ele levou uma na... O João Pedro não alcança a cabeça do Gamarra. Pois é, nem se quisesse. E o Gamarra meteu um teatrinho ali que não é legal, né, Gamarra? Vamos falar a verdade. Já ia marcar como marcou o lance perigoso de qualquer jeito. Esse é um lance interessante, Marcelo, porque o árbitro marcou a jogada perigosa, o Atlético tinha levado vantagem com o Canob, mas o Atlético não reclamou, porque justamente é um lance de risco. Então preferiu mesmo parar. E mais uma, né? Quem tá à distância, quando coloca a mão na cabeça, essa colocar a mão na cabeça do Gamarra faz o árbitro parar o lance imediatamente, né? Depois vai ver que não tinha nada a ver com a história. Bola pela direita, campo de retaguarda, a bola está com o Fernandinho. Tabelou, soltou pela direita, campo de retaguarda com o Matson. Tabela abre com o Thiago Heleno. Aliás, isso também tem um detalhe, né? Que nunca reclama com o árbitro. Por quê? Porque o seu jogador colocou a mão na cabeça. Se é o contrário, de repente podia reclamar. Exatamente. Então, nessa aí tinha que reclamar com o Gamarra, deixa passar. Nem o jogador do Atlético reclama com o Gamarra, né? Tudo é circunstância, né? Bola pela minha direita, recolheu jogada, vai pro fundo, preparou, tentou o canome, cruzou, bateu, carimba lá dentro. Giovani corta a bola, se perde, escanteio, furacão pela direita aí, Vinícius. Primeiro escanteio pro Atlético no jogo, Coelho foi tentar o cruzamento, a zaga do Cascavel rebateu e a bola sai em linha de fundo, escanteio. Vamos ver, lance de bola parada do Atlético.